Por volta de 23 horas desta sexta-feira, equipes do Grupamento Tático da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, em patrulhamento pela rua Gonçalves Dias, no Jardim Jupira, verificou que um grupo de pessoas, ao avistarem a viatura, prepararam-se para fugir, tomando uma atitude suspeita. Rapidamente foi realizado o cerco e a abordagem, verificado que havia um mandado de prisão expedido contra um dos indivíduos que estava no local. Ele foi então conduzido à delegacia de Polícia Civil e lá foi constatado que o mesmo era procurado pela justiça por ter cometido crimes de assalto em Guaíra. Guardado na 6ª SDP, ele deverá ser encaminhado para a cadeia de Guaíra assim que a justiça autorizar sua transferência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.